Sezuca Talks, o podcast da Faculdade Sezuca. Sejam bem-vindos ao episódio número 25 do Sezuca Talks, o podcast do Sezuca, gravado em 10 de abril de 2020. O nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. No episódio de hoje, o tema é impactos econômicos do coronavírus. Eu sou o professor Guilherme Damasio Goulart e estão aqui comigo os professores Ricardo Mocilo da Silva, mestre e doutor em economia com tese envolvendo a economia chinesa e também diretor da nossa faculdade Sezuca, e também o professor Rafael Spengler, mestre e doutorando em economia. Lembrando, inclusive, que ambos foram colegas lá no doutorado ou no mestrado. Como é que foi isso, Rafael? Eu estava entrando no mestrado e o professor Ricardo estava entrando no doutorado naquela época. Ótimo. Na verdade, hoje, né, os podcasts aí da podosfera, que é o termo que se utiliza para se referir aí a esse ambiente, enfim, de conversas na internet, a grande maioria deles tem se ocupado nas últimas edições sobre a questão do coronavírus, do novo coronavírus. Não poderia ser diferente, até por conta do isolamento que grande parte das pessoas, aliás, nem a grande parte, essa é uma outra questão também, né? A gente tem visto que o isolamento tem diminuído, enfim, o que deve contribuir aí para o aumento das infecções em breve, o que se presume aí pelos epidemiologistas têm dito, né? Mas o fato é que isso tem mexido muito com a nossa vida, as pessoas estão em casa, né, refletindo sobre isso, e as áreas especiais, elas também começam a investigar sobre as suas óticas, sobre as suas lentes, né, esse fenômeno. E é o que a gente pretende fazer aqui hoje, trazendo algumas questões econômicas, né, falando sobre como isso pode impactar na nossa economia, o que se espera é que não se resolva tão rapidamente assim esse problema, né, mas a gente já sabe que isso já aconteceu outras vezes na nossa história. O próprio caso da gripe espanhola, né, envolveu uma situação bem semelhante à da que a gente vive hoje, né? Sim, sim. A gripe espanhola, para quem não sabe, foi um surto epidemiológico, um surto de uma gripe, de influenza, que aconteceu em 1918, logo no final, quando estava no final da Segunda Guerra Mundial. E apesar de ter esse nome, não se sabe exatamente onde surgiu a gripe, mas se tem certeza que não foi na Espanha. Uhum. Alguns estudos que dizem que é no mesma região agora do surto de coronavírus, que foi numa região da China, e tem outros estudos que indicam que pode ter surgido no Kansas, nos Estados Unidos, e os combatentes americanos que foram para a Primeira Guerra teriam levado a gripe até esses países. Uhum. A Espanha não estava com restrição de imprensa, ao contrário dos outros países, então estava sendo divulgado a partir da imprensa espanhola só. E os outros países estão fazendo censura para não causar alarmismo na população. Uhum. E aí, por isso, a gripe ficou conhecida como gripe espanhola, apesar de só por causa da imprensa espanhola, no caso, que estava divulgando. Então, criou essa pecha de que a gripe fosse espanhola, quando na verdade ela não era. Mas só para dar uma noção de gravidade da questão, a gripe espanhola estima-se que infectou cerca de 500 milhões de pessoas no mundo, o que era, naquela época, 27% da população. Imagina, da população do mundo. Um terço aí, né? Quase um terço. Praticamente um terço. É. E tirou a vida de entre 1% a 6% da população da época. Tirou pelo menos 15 milhões de vidas, podendo chegar a 100 milhões, de acordo com a estimativa que se faz. Então é bem difícil saber, é um número preciso, evidentemente, mas as estimativas mostram que era uma epidemia com uma taxa de contaminação muito grande, inclusive por causa da mobilidade, que na época não era tão acentuada como hoje, né? O mundo mais globalizado, evidentemente. Então, viagens de avião e tudo mais. Então, dizem que a gripe espanhola teve mais contaminação na história, e agora estima-se que o surto de SARS-CoV-2, que é o nome do novo coronavírus, seja um pouquinho menor, mas muito grande também. Professor Ricardo, a história já passou, né, a história da humanidade, pelo menos a história mais recente, que é que nos importa, né, no âmbito até da economia, nós já passamos por situações bastante impactantes, né? O professor Rafael acabou de falar do caso da gripe espanhola, mas nós já vimos outras situações, como guerras, como o crash de 29, crise do petróleo, né? Poderia falar um pouco para nós sobre algumas dessas questões aí, alguns desses impactos? Boas-vindas a todos aí no nosso podcast. Desculpa, não esqueci de dar as boas-vindas e um abraço para vocês também. Não tem problema. Fique tranquilo. Só para contribuir ainda sobre a questão da gripe espanhola, né? Uhum. Eu estava pesquisando a respeito da gripe espanhola, enfim, né? Que a gente está nesse período de quarentena e a gente sempre começa a despertar interesse sobre esses assuntos. E a gripe espanhola também, quando começou, existiu um movimento de alguns políticos dizendo que era uma histeria da imprensa e que estavam querendo, sei lá, criar uma situação para deixar um pânico na população, enfim. Uhum. Então, veja como a história ela se repete, né? Curiosamente, a gente vê isso acontecer, né? Inclusive, até o historiador Eduardo Bueno cita muito que a história se repete ou como farsa ou como tragédia, né? Então, as coisas elas acabam se repetindo. E esses eventos todos, eles acabam impactando na questão econômica. Obviamente que a guerra em si impacta porque a gente tem destruição de infraestrutura, né? Tipo, se a gente pegar, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, que foi onde aconteceu logo depois da Primeira Guerra Mundial, começou a epidemia de gripe espanhola, emendou com o final da Primeira Guerra, e também pegando a Segunda Guerra Mundial, a gente tem destruição assim, de territórios vastos, né? Mas a epidemia ela tem também uma certa possibilidade de impacto econômico, que é o que a gente já está vendo, porque ela traz um ambiente de grande incerteza, né? Além de toda essa parada que a gente está sendo obrigado a fazer por esses períodos de quarentena, a gente tem uma questão que é voltada pela incerteza do futuro, né? Uhum. Mesmo que nós venhamos a voltar, isso está acontecendo agora em Wuhan, na China, que eles acabaram de sair da quarentena após 77 dias, mesmo assim, muitos negócios estão parados, né? Porque as pessoas não têm confiança de ir, por exemplo, num instituto de um salão de beleza, num comércio para fazer as compras, porque sempre fica o fantasma da recontaminação da nova onda, né, de contaminação. Então isso traz um grande ambiente de incerteza. E quando a gente tem incerteza na questão econômica, a gente tem uma paralisação de investimento de consumo. Né? E isso para dentro da economia ele é sempre complicado, porque se você não tem consumo e você não tem investimento, você desabilita aí os dois motores, né, de crescimento econômico. Se a gente sintetizar, e claro que tem outras coisas que influenciam, né, no crescimento econômico, não é só isso, mas são dois fatores aí que levam à paralisação das atividades econômicas, né? Então, esses eventos eles têm essa proporção de catástrofe, não só de ceifar vidas, mas também de paralisar a economia. Agora, por um outro lado também, a gente pode analisar que sempre quando termina, se a gente analisar a história, sempre quando termina a gente tem eventos dessa magnitude, a gente vê depois um ciclo de crescimento econômico sendo instalado, né? Por uma série de questões. O próprio investimento na cura, as mudanças de estratégias de investimento, canalização e o esforço estatal para desenvolver determinadas áreas, no futuro a gente sempre tem aí um ciclo de grande desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento econômico. Então isso é importante se observar. Se a gente pegar na crise de 29, depois nas guerras, enfim, a gente vê períodos de prosperidade. Claro que a gente tem aquele evento, aquela década ali que eu vou chamar, aqueles 20 anos meio catastróficos, né? Que é assim, é a Primeira Guerra Mundial, depois a gente tem a pandemia de gripe espanhola, depois a gente tem o crash da Bolsa de 29, depois a gente entra de novo na Segunda Guerra. Exato. Então são duas décadas ali turbulentas, né, que a gente tem. É. Mas aí depois a gente tem na década de 50, 60, 70, né, um período de prosperidade econômica, né? Para praticamente vários países do mundo que souberam, digamos, aproveitar essa onda positiva. Eu fico pensando também, quando a gente fala numa guerra, né? Nós notamos as pessoas que têm as suas vidas, o seu ambiente alterado, é algo bastante visível, né? As pessoas conseguem olhar para aquilo ali e conseguem ver o conflito, né? Sentem na pele o conflito, né? O problema hoje me parece que também envolve uma própria descrença na ciência, né? E todas as discussões que a gente sabe que se tem hoje. Mas o grande problema, e até para fazer com que as pessoas fiquem em casa ou não, né, é que é um inimigo invisível, as pessoas não conseguem ver isso, né, e é um pouco difícil delas acreditarem, né. A economia até trata um pouco disso também, quando vai lá lidar com os incentivos, ou sobre como as pessoas reagem diante do risco, diante dos perigos, né. Uhum. Eu acho que esse talvez seja mais um complicador aí nesse caso, né? Sim, sim, só incrementando também o que o professor Ricardo disse, uhum. E que é correto, a incerteza gerada com isso gera um processo de erosão da economia, porque também essa incerteza leva à queda das expectativas das pessoas. Uhum. E o que mais importa em economia, na verdade, não é nem... É a produção também, evidentemente, mas importa as expectativas. Uhum. Se tu não sabe se tu vai ter emprego daqui a 2 meses, tu não vai consumir. Se tu não sabe se as pessoas vão comprar daqui a 2 meses, tu não vai ofertar. Então gera uma crise, um choque, que a gente chama em termos técnicos, de choque de oferta e de demanda ao mesmo tempo. Uhum. As pessoas não estão consumindo e também não estão produzindo. Então, uhum. isso gera um choque gigantesco, né? Por causa das expectativas, e inclusive, agora mesmo eu estava vendo as expectativas de crescimento do PIB brasileiro. Tem um instituto aqui, JPG, Gestão de Recursos, está estimando em 6% de queda do PIB para o Brasil esse ano. Uhum. E o Fitch Ratings, que é a mais conservadora, aponta um PIB, um decrescimento do PIB de 2%. Então, a mais otimista é um decréscimo de 2%, uhum. o que é uma coisa histórica, é horroroso, né? Sim. E além disso, como tu comentaste, esse inimigo invisível torna com que as pessoas tenham um comportamento meio que, eu não vou pegar, então dane-se, uhum. eu não vou morrer, eu sou jovem. Um uhum. comportamento meio negligente mesmo, né? É. E para dizer também, tipo, essa falsa dicotomia aí que tá acontecendo entre saúde ou economia, tipo, pois é. Até governantes estão fazendo, isso é uma falsa dicotomia, sabe? Uhum. Como é que se tu tiver um surto de pandemia generalizado, aquela tática de contaminação de rebanho, que todo mundo se contamina e quem sobrevive, sobreviveu, quem morreu, uhum. morreu, isso aí é um desastre econômico muito maior, vai uhum. perder... Primeiro, os velhinhos vão morrer, tá? Mas os velhos, pessoas mais idosas, elas são importantes. Óbvio. Tem conhecimento gigantesco, inclusive produtivo, né? Não tô dizendo só do ponto de vista emocional, tô dizendo também do ponto de vista produtivo. Imagina um advogado, um juiz de 70 anos, um médico de 70 anos, tanto conhecimento acumulado que se perde por causa de uma negligência de jovens, por exemplo. Aquela velha escolha de Sofia que os médicos terão que começar a fazer se o sistema colapsar. Vai matar o mais velho ou o mais jovem? Vai acabar tendo que matar o mais idoso. Uhum. E, então, isso também, um outro fator que dá um impacto econômico também, além do impacto emocional enorme, né? Uhum. Então, a gente está vivendo uma economia de guerra mesmo, só que contra o inimigo invisível. E eu vi uma frase que eu achei bem interessante, não me lembro de quem é agora, que essa é uma situação que não é inédita na história, mas é uma situação inédita em nossas vidas. Nós nunca passamos, nem imaginamos passar por isso. Eu acho que talvez seja a grande crise da nossa geração até o momento, né? Da geração dos nossos pais e dos avós talvez não, né? Mas dos nossos pais, certamente, né? Mostra... Fale, professor. E principalmente aqui na América Latina, né? A gente nunca se deparou com uma situação dessa. Talvez na Europa em si, e as pessoas ainda têm a memória, embora a maioria das pessoas que tenham vivido a Segunda Grande Guerra Mundial, provavelmente a grande maioria já não esteja mais viva, né? Uhum. Mas existe sempre a memória, né? Você escutou o seu avô contando histórias, você escutou seus pais contando história. Então, a Europa, por exemplo, é um continente mais acostumado a essas adversidades, né? Que nós não estamos acostumados com isso. Mas uma coisa que eu queria complementar aí, conforme a fala do professor Rafael, é a seguinte, é interessante isso, né? Porque o Rafael falou ali, eu já tinha comentado, Rafael, comentou que é a questão das expectativas, né? Uhum. Bom, aí a grande questão é a seguinte, neste momento, e aí olhando bem uma ótica bem keynesiana, né? Assim, né? Que é a ideia do Estado, então, né? O Estado assumir o papel de socializador de perdas no sentido de tentar criar um colchão para que as empresas e os trabalhadores, enfim, não sofram tanto com esse impacto de paralisação econômica, né? Uhum. E aí é interessante porque eu tenho visto vários artigos que tratam da guinada keynesiana, né, do governo do Trump, uhum. né, que é um governo republicano, que tem, digamos assim, um arcabouço ideológico mais liberal, né, onde o Estado não deve intervir na economia, etc, etc, mas que então está criando um programa gigantesco de estímulo econômico, enfim, de até transformar, né, transformar a indústria, por exemplo, a General Motors, como, como foi feito na Segunda Guerra, né, como uma indústria capaz de criar insumos hospitalares para fornecer respiradores, por exemplo, para os hospitais, né, uma empresa que produz carro, por exemplo. Então, isso a gente observou na Segunda Guerra Mundial, aconteceu muito. Então, a gente vê o Estado tendo um papel importante nesse aspecto. E aí, a gente vê aqui no Brasil que, no começo, me parece que, embora o Paulo Guedes também tenha algumas concepções mais ortodoxas em termos de economia, me parece que o governo começou um pouco tímido, assim, e agora já está lançando mão de programas mais agressivos de estímulo à economia, via transferência de renda, ou até isenção de impostos, enfim, coisas desse nível, para que a economia não sofra conforme esses indicadores aí que o professor Rafael trouxe, que ainda são muito, na minha visão, são muito ainda indicadores preliminares, né? A gente não sabe exatamente qual é o impacto, nós não sabemos exatamente quanto tempo nós vamos ficar parados, e também depois que nós saímos da paralisação, quanto tempo vai ficar o fantasma do coronavírus ainda circulando e digamos assim, as pessoas... Vamos imaginar o fim de uma quarentena, as pessoas irão ao shopping fazer compras normalmente, irão voltar para dentro de um cinema, de um estádio de futebol. Então são coisas que a gente não sabe exatamente ainda como que será. E isso aí vai atingir ou vai ser algo que vai impactar ou que vai trazer, digamos, esse impacto, né, com perdão da palavra, no PIB, né? Nesses dados, qual exatamente vai ser o impacto, se vai decrescer X%, tantos por cento, enfim, ainda é meio prematuro para falar. Agora, uma coisa é certa, é que o Estado, sim, deve criar esse colchão, né, na minha visão, para que haja, digamos assim, um amortecimento dessa queda, né? Perfeito. Bom, já que entramos nessa seara de liberalismo e keynesianismo, vamos tocar, né? Mas só para comentar que nunca foi tão fácil keynesianos e liberais concordarem quanto hoje. É verdade. Todo mundo tá indo para um consenso, né? Tá, inclusive porque, tipo, até os republicanos são historicamente mais liberais mesmo na economia, como o professor Ricardo falou, conservadores nos costumes e mais liberais na economia. Porém, o governo Trump é um governo sui generis, assim, não é tipicamente um governo republicano, é um governo meio estranho, né? Tanto é que tem uma base republicana que não gosta dele. É, tem muita questão de protecionismo, né? Exato. Isso tem que ser ressaltado, né? O Trump, ele, desde o princípio, ele abriu essa guerra comercial, por exemplo, com a China, que seria uma agressão à ideia liberal, né? E aí, só passando aqui pro pessoal também, tipo, o Ricardo falou do ponto de vista keynesiano, que eu também acho que o Estado deve intervir. Ideias de austeridade do liberalismo significam que em momentos do ciclo, na alta, ou quando tá tudo normal, que se seja austero para que tu tenha justamente capacidade de investir forte no momento de crise. Por exemplo, o governo da Angela Merkel na Alemanha foi taxado por muito tempo de um governo ultra restritivo que não deixava fazer nada. Agora surgiu a crise, tem espaço para fazer um monte de dívida e poder atuar como o Estado deve atuar em momentos de crise. Sim, é um dos que estão mais agindo, né, entre todos os Estados da Europa, né? E é bem interessante pensar também que o programa de renda mínima, que agora está sendo comentado, e até esses auxílios emergenciais, está no Capitalismo e Liberdade, do Milton Friedman, Ricardo. lá atrás, em que quem ele diria, né? Quem diria que é? Friedman é. E olha só o argumento do Friedman, era muito mais fácil tu dar um dinheiro para todo mundo irrestritamente do que tu ficar tendo custo de regulação e fiscalização, de controle, para ver se pessoa X pode receber o benefício, pessoa Y tanto, e aí põe logo tudo para um programa de renda mínima, ele não chega a dizer quantos dólares no caso, mas que era mais fácil e mais eficaz um programa desse tipo do que fazer programas focalizados. O professor Ricardo falou com muita... Sabe que é isso? Que o Paulo Guedes demorou muito para agir. Tanto é que ele falou lá, eu acho que em fevereiro ou março, isso aí a gente resolve com 4 ou 5 bilhões, isso aí não vai ser nada, tipo, negacionismo da ciência, né? É ridículo isso, tipo, a gente tem que ouvir cientistas das áreas específicas antes de tomar uma decisão dessas. E certamente esses cientistas não são, por exemplo, Osmar Terra ou outros. E vários, estou vendo várias, assim, tipo, os liberais mesmo, Arminio Fraga, Scheinman, e eu, entre inúmeros outros economistas, estão dizendo que tem que fazer programa de renda mínima, tem que criar o colchão social para que isso não gere ainda mais incerteza, ainda mais destruição das expectativas da população, né? Uhum. Eu fico pensando sobre essa questão da renda universal, da renda básica, né? Que há pouco tempo começa a se falar mais disso, né? Sobretudo por uma perspectiva que a gente tinha antes dessa pandemia, de todas as discussões envolvendo o próprio futuro do trabalho, né, que também é muito incerto com a digitalização das relações, com a informatização, né, ficava se perguntando, as nossas profissões vão desaparecer e tal, e aí o que a gente vai fazer com essas pessoas que nesse meio tempo de transformação vão ficar sem emprego, vão ficar sem trabalho, ou que vão ter suas atividades substituídas por robôs ou por inteligência artificial, toda aquela coisa que a gente já sabe dessas discussões, assim, bem, bem conhecidas, não é nada de novo, né? Não tô falando nada de novo aqui. Mas me parece que agora a gente teve um grande choque de realidade que colocou realmente, que trouxe à tona, por uma questão de necessidade mesmo, se pensar e até se aplicar a questão de renda para pessoas que não têm como sobreviver num momento tão difícil, assim, né? E sobretudo com as pessoas mais pobres e principalmente naquelas que têm trabalhos precarizados, entregadores, motoristas de Uber, né? Nessa nova economia de intermediação, assim. Quais seriam as observações de vocês sobre essa questão, assim? Uma questão é que eu moro aqui na Cidade Baixa, Porto Alegre, né? O que eu tô vendo, tipo, o catador de lixo tá aí, né? A gente tá pensando em Uber, mas o catador de lixo é muito pior, porque esse cara não tem nem conta em banco. Como é que ele vai receber o auxílio do governo, se vier a ter, né? Conta nem celular pra se inscrever no, né? Muitas vezes, nem isso. Então, tipo, esse tipo de pessoa tinha que ser, num período, especialmente num período excepcional, não deveria ser só no período excepcional, claro, mas nesse mais ainda, tem que ter uma atenção mais forte nisso, mesmo para profissionais da saúde, cuidado àqueles que sobrevivem. Anos de estudo perdido, anos de trabalho perdido. A minha madrinha, ela trabalha num posto de saúde na cidade de Lajado, em que está atendendo só Covid-19. Puxa, sabe, dá uma dor, assim, né? Pensar, tipo, até na questão dela, tipo, vai sobreviver, não vai sobreviver, como é que vai ser o trabalho depois. Bom, também os profissionais de saúde altamente estressados, né? Óbvio, por causa da situação. E também, daí voltando à tua questão, tipo, esses trabalhos informais e como vai se transformar, eu acho que vai ter uma transformação violenta em todos os campos, para o bem e para o mal. Nós estamos gravando esse podcast à distância, pelo jeito tá funcionando bem. Claro. E que interessante, né? Tipo, acho que todos os Sezuka Talks, até o anterior, a Gisele Tertuliano, professor Gisele, acho que foram todos presencialmente. Foram todos presenciais, sempre gravando no estúdio do Sezuka, né? Isso é uma coisa importante que eu acho que o Rafael traz, que é aquilo que eu, no começo da minha fala, mencionei, né? Todo momento de crise e de, vamos imaginar assim, de catástrofe, vamos dizer que isso é uma catástrofe, né? Ele é um momento que gera uma grande depressão econômica, mas ele gera também um grande questionamento do status quo, né? Então, eu tenho na minha mente que o mundo não será mais o mesmo após a pandemia de Covid-19. Né? As relações em si, não só de trabalho, como de como você ganha renda, etc., elas vão mudar, né? Só para ter uma ideia, o que eu estou falando agora? Eu vi um serviço, por exemplo, só olha que interessante, de uma babá que ela está vendendo um serviço que, enquanto os pais estão fazendo home office em casa, ela fica no computador com várias crianças fazendo jogos por web conferência de crianças, e passam duas a três horas brincando com outras crianças de forma virtual, fazendo jogos, tipo stop, desafios, etc. Legal. Então veja que as pessoas, elas estão se reinventando, né, dentro desse cenário. Então é esse que é o grande movimento. Você vê o esforço da indústria para criar, a indústria farmacêutica para criar curas, criar vacinas, etc. e tal. isso vai logo ali na frente ser um upgrade tecnológico que vai se, digamos assim, espalhar, né? Para outros setores, né? A gente vai ter efeitos de transbordamento disso para outros setores. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai experimentar um período de depressão, provavelmente, de econômica, mas depois a gente vai ter um movimento de se reinventar. Isso, pelo menos é isso que a história nos indica, né? Que acontece quando a gente analisa os momentos históricos. Então, acho que isso é importante ressaltar. Eu acho que a gente tem que citar isso. E quando a gente está falando aí, só para deixar claro, né? Quando a gente está falando em renda mínima, de atuação do Estado, nem eu e daqui a pouco aí o professor Rafael pode me complementar. Nós não estamos defendendo o socialismo, deixar claro aqui. Porque é importante ressaltar isso, porque o debate no Brasil ele ficou tão raso, né? Que tudo termina em se você é comunista ou capitalista, etc. e tal, sendo que a maioria, sei lá, acho que 90, 95% das pessoas nem sabe o que é comunismo de fato. Que no comunismo mesmo, na essência, nem Estado tem, começa por aí. Mas enfim, não vamos entrar nessa seara, mas é deixar claro que nós estamos falando de programas que vão salvar o sistema atual. Né? Não é programas que vão destruir ou etc. o sistema atual. São programas que vão salvar a ideia, digamos assim, a condição mínima de sobrevivência das pessoas. Né? Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que abordar aqui é assim, todo mundo fala, porque o Estado tem que criar soluções, ajudar a empresa, ajudar por trabalhadores, mas de onde é que vem o dinheiro, né? O Estado brasileiro, supostamente, é um Estado que está em crise já desde aí do começo da década, né? Que nós estamos com um movimento de crescimento econômico insuficiente, né? Ora, a gente tem, e aí está se havendo um debate dentro da área econômica de, pô, como é que o Estado poderia criar condições para ter isso. Então, a gente poderia citar, por exemplo, algumas coisas, né? O Estado hoje, por exemplo, poderia, esses dias até o Henrique Meirelles publicou uma nota dizendo, e vários economistas, uns criticaram, outros deram, digamos assim, confirmaram, que é, por exemplo, o Estado nesse cenário pode emitir moeda, né? Porque o efeito de emissão de moeda num cenário de depressão econômica desta monta seria praticamente um efeito nulo na inflação. Então, seria uma situação que o Estado poderia usar. Outra questão, o Estado hoje, o Brasil, ele possui aproximadamente 350 bilhões de dólares em reservas cambiais. Então, por exemplo, nós poderíamos usar parte dessas reservas cambiais dentro desse movimento de emergência. Né? Um afrouxamento fiscal também não seria mal visto. Ninguém vai criticar o Estado porque, neste momento, o Estado resolveu se endividar. Todos os estados, né, de qualquer país do mundo sério, vai se endividar nesse momento. Isso é indiscutível. Né? Então, a gente teria uma série de alternativas. Assim, a gente está só pensando aqui, de bate-pronto. Claro. Eu já trouxe aí duas ou três alternativas que poderiam ser feitas de onde é que vem o Estado. Porque as pessoas podem se perguntar, de onde é que vem o dinheiro para sustentar isso? Porque é muito pior deixar, por exemplo, as empresas quebrarem, os trabalhadores morrerem de fome, serem demitidos em massa. Né? Isso sim... levaria, digamos assim, um período de depressão muito maior. Sabe que no âmbito, antes de passar a palavra para o professor Rafael, no âmbito do direito, a gente viu recentemente a tal da Lei da Liberdade Econômica, né, que promovia um certo afrouxamento, pode-se dizer assim, de algumas regras jurídicas de intervenção nos contratos, sobretudo, né, que é uma discussão também que há dentro do direito dos contratos, até quando e até que ponto o Estado pode intervir na liberdade negocial das partes. Né? E esse é um assunto que nós já tivemos um período do tempo no direito em que o Estado intervia praticamente, era nula a intervenção do Estado, as partes podiam fazer o que bem entendesse. A história nos mostrou que isso começou a trazer uma série de problemas, sobretudo para empregados e consumidores, e aí a gente acaba tendo as regras de direito consumidor e direito trabalho, né? A gente vê um desprestígio atual de algumas dessas regras, e agora, por conta da pandemia, a gente vê novamente o Estado tendo que intervir nas relações privadas. Isso é muito interessante, porque até contradiz um pouco, sobretudo, a orientação ideológica do governo atual, né? Mas o Estado passa a ter que intervir, por exemplo, ditando regras sobre contratos de locação, a impossibilidade de de despejo nesse momento, adiamento de pagamentos por conta desse momento de crise, né? E é interessante ver que nesses momentos, até por conta da pressão, muito da ideologia acaba caindo por terra diante da própria necessidade prática de se manter o sistema funcionando, né? Quando a gente começa a falar sobre essas medidas econômicas, inclusive, ou jurídicas, a gente vê os governos fazendo coisas que estão desalinhadas com a sua orientação ideológica. Eu acho isso interessante também. Mas vamos lá, então. Vai lá. Não vai de encontro à orientação ideológica do liberalismo econômico. Uhum. Exceto desses anarcocapitalistas, esses caras que querem que o Estado não exista ou que não faça nada nunca. Isso aí é uma coisa de... Tem um autor que eu chamo isso de liberalismo de quermesse. Não estudou, sabe? Tipo, liberalismo pressupõe que em momentos excepcionais tome medidas excepcionais. Inclusive, como disse Milton Friedman, dizia que era melhor fazer esse esforço de dar dinheiro para todo mundo e que seria melhor. E entre o Armínio Fraga, por exemplo, o cara liberal, evidentemente, o ex-ministro Armínio Fraga, presidente do Banco Central, perdão. Sim. E então, bom, o Estado deve fazer. O professor Ricardo começou pontuando. Impressão de moeda é uma alternativa. Não tem ninguém consumindo, então o efeito. Ninguém consumindo muito, então não vai ter um efeito inflacionário que seria um efeito normal. Eu sempre explico para os meus alunos, por que tu não imprime dinheiro para pagar a dívida? Porque isso gera inflação, no médio prazo, no longo prazo, isso gera inflação, e a inflação é muito difícil de conter, como a gente sabe, das frutas da década de 80 e 90 no Brasil. Uhum. Porém, num período excepcional como esse, tu pode imprimir moeda e depois tu enxuga via emissão de dívida. Vai aumentar a dívida? Como o professor Ricardo disse, vai aumentar a dívida. Mas não vai perder credibilidade o Brasil se fizer isso de uma forma consistente e clara. Esse é o grande problema, eu acho, que está acontecendo, é que as autoridades brasileiras elas não estão conseguindo deixar de maneira clara para as pessoas poderem alinhar sua expectativa. Um governante diz que pode liberar o comércio, que deve voltar à normalidade, daí outro diz uma informação que vai entrar em choque com essa, então fica uma incerteza, um vácuo aí para as pessoas. Quem é a autoridade que manda? Quem é a autoridade que tem que me prover em momentos de crise como essa? A autoridade é que vai definir o que a população deve fazer até para ela saber o que vai acontecer. Uhum. Essa crise, é muito rara, muito dificilmente ela vai ser solucionada nesse ano 2020. Uhum. Então vai passando, talvez vai ter aquele negócio, libera um pouco, volta para casa de novo. Libera, volta para casa. É, eu tenho lido isso. Então, só que tem gente que está dizendo que não é nada importante, que é só a histeria da imprensa. Isso não é. Não é possível, sabe? Não parece ser verdade, até porque o mundo inteiro está passando por isso, né? Seria uma conspiração mundial ocorrendo, não parece, né? Eu creio que a situação só vai se estabilizar quando se comprovar a efetividade de algum tratamento ou quando a gente tiver uma vacina capaz de proteger as pessoas. Aí eu acho que a gente vai ter uma estabilização e uma superação do Covid-19. Mas a própria vacina, professor Ricardo e professor Rafael, eu li sobre isso também dia desses, que tá imaginando que se descubra a vacina, né, nós teríamos aí um esforço também monumental para produzir essa vacina em grande escala e vacinar todas as pessoas do mundo, praticamente, todo mundo precisaria da vacina. Sem dúvida, mas é que como a gente estava falando no começo do... Claro que demoraria um tempo isso, e por isso que eu acho que o professor Rafael está certo quando ele disse que vai demorar ainda para a gente ter uma estabilização da situação. Mas eu dentro de economia, a gente tem que trazer sempre a ideia da expectativa, né? No momento em que você lança ao mercado que existe uma vacina eficiente, por mais que não tenha vacina ainda para todos, você já gera uma certeza no futuro de que isso está parcialmente resolvido, né? E você ter essa expectativa dentro da economia, conforme o professor Rafael até citou ali, é tudo na economia, né? Você ter assim, uma tranquilidade de, bom, o problema Covid-19 está sendo resolvido. E hoje o cenário que a gente tem é um cenário de completa incerteza. Nós não sabemos se a quarentena vai terminar em 3, em 4 semanas, em um ano. Claro que um ano seria catastrófico demais, mas a gente não sabe exatamente qual que será o futuro, né? Então a incerteza sobre o... Eu estava comentando sobre a questão da incerteza, né? Que o professor Rafael tinha comentado que a crise ela ainda vai demorar um tempo para se estabilizar, concordo plenamente, e ela só vai se estabilizar no momento em que a gente tiver uma vacina. Embora a gente saiba que vai demorar muito tempo para essas pessoas todas serem vacinadas, mas como a economia, a questão da expectativa ela é fundamental, No momento em que você tem uma expectativa de que o problema está sendo solucionado, você já traz para o agente econômico uma estabilidade de cenário. Sim. Sobre o Covid-19. Ponto. Virão outros problemas que este, por exemplo, já não vai mais ser parte do cenário. E como esse ainda é um problema de que está muito, digamos assim, no momento, esse é o principal problema atualmente, né? Então a gente teria a resolução disso. Eu queria trazer para a gente discutir aqui uma situação interessante, que é assim, nós notamos que os Estados Unidos, ele, num primeiro momento, foi naquela linha do negacionismo, né? Negacionismo científico, de que era uma gripezinha, o Trump mesmo disse isso, e depois a gente notou que os Estados Unidos teve um recuo abrupto, né? E quarentena até 30 de abril e mudou completamente a política de guerra. Bom, eu acho o seguinte, o que a gente tem que trazer para dentro da discussão que é importante? É o seguinte, aí é uma guinada de comportamento, ela está relacionada, no meu ponto de vista, e a gente está caindo dentro de uma seara de relações internacionais, né? Porque hoje o que a gente está vivendo? Um mundo bipolar, vamos imaginar assim, entre Estados Unidos e China, né? São as grandes potências mundiais que estão medindo força. Já visto que a gente está no meio de uma grande guerra comercial, enfim, e atritos entre esses países. E, ciclicamente, o que a gente vê na história da humanidade? Que impérios surgem e impérios acabam ou são suplantados, etc. Então, pode ser, e é possível, que nós estejamos vivendo neste momento, no ano de 2020. Claro que a gente não vai ter resposta agora, nem amanhã, nem depois de amanhã. Isso depois, no passado, nós vamos olhar para trás e vamos dizer, olha, naquele período foi o período, então, que a China assumiu o protagonismo mundial. Assim como a Segunda Guerra Mundial e a Primeira e a Segunda Guerra Mundial marcaram a guinada onde a Europa perdeu, digamos assim, o centro, deixou de ser o centro do poder absoluto, e os Estados Unidos passou a ser, então, a economia mandatária. A partir da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos demarcou ali como o começo da era americana de liderança. Né? E a partir de agora, a gente pode estar vivendo um movimento onde existe um rompimento do status quo de liderança mundial. Talvez, percebendo isso, né, essa guinada, porque seria muito mais trágico, por exemplo, Trump ir para aquela estratégia de enfrentamento aberto do coronavírus sem quarentena, e o estrago econômico seria muito pior do que fazer uma quarentena daqui a pouco de 30, 40, 50 dias e tentar reverter com estímulos econômicos. Então, pode ser que a leitura desse rompimento da política anterior tenha a ver com essa disputa de poder, haja vista que a China, a princípio, já estabilizou o problema do coronavírus em seu território, a princípio. Né? Tudo que a gente trata de China, embora eu tenha estudado China aí 4 anos praticamente, a gente sempre tem que ter um certo cuidado, porque às vezes as notícias não são muito claras, as informações não são muito claras. Né? Então parece que houve uma contenção da doença em território chinês. Ora, se houve uma contenção, a China consegue retomar as atividades econômicas e sair na frente, como se fosse uma corrida. Imagina que os carros pararam num pit stop ali. Pit stop, e um trocou o pneu mais rápido que o outro, ou menos assim, fazendo uma analogia. Interessante. Né? Então, acho que é importante ressaltar que existe um jogo de xadrez aí que está sendo jogado, de quem é que vai conseguir a cura antes, quem é que vai estabilizar sua economia antes, quem é que vai ter menos danos econômicos no seu território. Então, a gente tá vivendo um período de terremoto, onde quando o terremoto parar, ou quando a dança... É como se fosse uma dança das cadeiras, a música parar, não vai ter cadeira para todo mundo sentar. Então a gente está vendo um movimento de mudança de atores, né? É um momento onde os atores estão se movimentando dentro desse palco. Então é isso que é importante, a gente ter essa dimensão desse período que a gente está vivendo. Não é só uma pandemia que a gente nunca tinha vivenciado, mas sim um momento talvez de rompimento de uma situação. Professor Rafael? Bom, perfeitas as colocações do professor Ricardo sobre a China, e a China realmente, gostei dessa analogia do pit stop, da corrida, muito interessante mesmo pensar assim, mas é interessante também pensar que apesar da China ter um país gigantesco, né, com governos, e o governo que é um governo autoritário e tudo, mas é um partido, o sistema não é tão centralizado, então é bem difícil mesmo na China conseguir conter. Eu vi que em Xangai estava tendo um surto, o governo de Xangai fechou a cidade de uma forma muito rápida, inclusive com o uso bastante grande de tecnologia, né? Big Brother, Big Brother estatal mesmo, Big Brother lá do órgão. Então, todo esse tipo de tecnologia também está sendo usada para tentar combater o coronavírus. Só que aqui no Brasil a gente está tendo três pontos. Tem um texto do Thomas Conte que eu acho bem legal, que ele chama de crise tripla, essa crise que a gente está vivendo. Primeiro, uma crise comportamental, em que a gente tem que começar a ter hábitos de higiene diferentes, setores da economia em queda livre, como turismo, casas noturnas, restaurantes. É. Indústria de aviação muito vai sair muito prejudicada disso, né? Festas, pessoal de festa, de formatura, por exemplo. Vai ter formatura esse semestre? Não sei. Tomara que sim, né? Tomara que sim. Na sequência, algumas empresas estão fazendo virtuais já. Formatura virtual? Já vi casos de formatura virtual. Aí nessa ideia também do Thomas Conte, a segunda crise é uma crise sanitária, que é real e provável colapso do sistema de saúde de todos os países. O Brasil não está longe disso, né? Não. E aí também, além da Covid, que a gente está falando muito, a gente está esquecendo que os leitos que estão sendo usados para tratamento de coronavírus estão deixando de ser usados por outros pacientes. Claro. Leucêmicos e etc, etc. Uhum. E o que também vai gerar a terceira crise, que é a crise econômica imposta por mudança de comportamento, aumento da aversão a risco, né? Tipo, como a gente estava falando agora há pouco. Então, quanto antes, independente de quais medidas econômicas forem tomadas pelo Estado, mas também pelo setor privado, a gente não pode esquecer que a gente está falando de Estado, porque a gente acha que o Estado deve agir, e com várias medidas, como dar dinheiro para pessoas em vulnerabilidade, que os asilos fossem custeados pelo Estado seria uma coisa interessante, adiamento de prazo para pagamento de impostos, entre outras. Empréstimos para empresários mesmo. Ó, pega, tu tem um prazo de carência de 6 meses para me pagar. Vai ter endividamento? De novo, vai ter, mas a gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Aí pro setor privado. Bom, e a nossa elite empresarial tá fazendo o quê? Tem alguns que estão dizendo que vão demitir 20 mil funcionários. Então, mas por outro lado, estamos tendo também iniciativas de empresas que estão realmente tentando ajudar e estão tentando até criar um mecanismo para que as empresas menores não quebrem. Então é uma coisa interessante. E também, isso muito também por causa da falta, da demora excessiva do Estado em agir. A gente sabe desse surto há mais de um mês. Nós estamos em quarentena, faz quase um mês já, né? Não, acho que é mais de um mês que a gente está com essas questões. É no início ali de fevereiro, meados de fevereiro, ali, né? É, eu lembro que a gente está em quarentena, é a quarta semana que eu estou dando aula virtual. Então deve ser um mês. Então, nota, a gente sabe disso há um mês. Nós, aqui em Cachoeirinha, Porto Alegre, como é que em Brasília eles não pensam antes nisso, né? Então, mas de novo, tirando da parte do governo, que a gente não é o nosso foco exatamente, bancos também deveriam agir, né? Bancos deveriam. Lógico, um banco almeja lucro por essência, como qualquer atividade econômica. Não há nenhum mal nisso. É, mas não tem nenhum juízo de valor aqui. Porém, tem que tentar garantir as atividades das outras empresas, senão eles também vão sofrer. E a nossa elite empresarial, infelizmente, não é historicamente assim de muitas luzes, né? Então, a gente fica numa sinuca. Esse aspecto do banco é interessante, né? Porque com esses mecanismos agora de transferência emergencial de renda, as pessoas passaram a ter os valores depositados em suas contas e os bancos já adiantaram. Isso aconteceu no primeiro momento, depois o governo disse que isso não iria acontecer, mas até onde eu vi ficou uma certa dúvida se iria ou não acontecer, que os bancos disseram que se houvesse alguma dívida na conta do sujeito, quando caísse esse dinheiro serviria para amortizar a sua dívida, né? Não, isso foi modificado até. Oi? Isso foi modificado. Tipo, o dinheiro da renda básica não pode entrar para pagamento de dívida antiga. Foi o que eu vi, né? Até porque é uma questão emergencial para a sobrevivência das pessoas. Esse dinheiro é para a pessoa comprar comida, né? Claro. Mas é interessante. Supostamente, né? Você espera que a pessoa compre comida. Ao mesmo tempo, você fala, professor Ricardo, eu já, antes de passar a bola para você, as pessoas. A gente brinca, mas. Será que é para comprar comida? Será que as pessoas não vão comprar bebida, né? E é muito interessante notar, porque os hábitos também das pessoas, eu vi uma reportagem dizendo que as pessoas têm bebido muito mais, né? Diariamente e aumentou bastante, não sei em tantos por cento lá, o consumo e a venda de bebidas nesse momento, porque também é uma forma das pessoas, até um certo alívio de tensão. As pessoas reagem de formas muito diferentes, né? Mas as pessoas que estão em quarentena sem poder sair de casa passam por um problema, uma questão psicológica para lidar com tudo isso, né? Professor Ricardo, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência com o estudo da China, enfim, a sua tese envolveu esse aspecto. O que você poderia trazer para nós aí sobre as características da China nesse enfrentamento dessa crise? Bom, o que eu posso falar sobre a China, digamos assim, que claro que meu trabalho não teve nada a ver com epidemias, né? Sim, sim, sim. Mas o que eu posso tratar da China é sobre a questão das ações, né, que o Estado tomou, que até o professor Rafael aí salientou, que o lockdown na China foi de fato o lockdown, né? Uhum. As pessoas elas não podiam sair de casa, de fato, e se saísse de casa, o Estado tinha um poder de polícia lá. De polícia muito forte, né? Haviam drones cuidando, enfim, drones patrulhando as ruas. As pessoas, elas recebem informações no celular, se tem alguém doente próximo. Então, a gente tá falando de um verdadeiro Big Brother aí, conforme até o professor Rafael citou. Isso mostra a unidade, embora eu concorde ali que o professor Rafael falou, que é um país muito grande, um país continental, que tem várias Chinas dentro da China, né? Uhum. Mas existe uma crença muito forte no poder estatal, né? No poder do Estado. E aí, quando a gente fala no poder estatal, a gente tem que pensar que a gente às vezes analisa a China, e isso é meio evidente, com a cabeça de ocidental, né? E é outro país com uma outra cultura completamente diferente da nossa. Eles em nenhum momento, né? E a gente tem sempre essa mania de que a China está querendo se ocidentalizar. A China não quer se ocidentalizar. A China tem as crenças próprias. E a questão do poder estatal, ela ocorre há mais de milênios na China. Então existe uma unidade em relação a isso. Interessante que eu estava vendo uma entrevista de um empresário, um pesquisador estava fazendo uma entrevista de um empresário, e esse entrevistador, então, ele pergunta para o empresário qual era a relação do empresário com o Estado da China. Uhum. E o empresário, ele não entende a pergunta e diz assim, eu não entendi a sua pergunta. Uhum. E aí ele pergunta novamente, não, eu quero saber qual é a tua relação do Estado com a tua empresa com o Estado. Claro que o ocidental estava analisando aquela cabeça, tipo, do Estado quer tributar a minha empresa, sim, né? Aquela sim, coisa meio conflituosa que tem, né, entre empresário e uhum. empresa. E aí o chinês não entendia a pergunta e daqui a pouco ele respondeu sintetizando, e aí que o entrevistador entendeu, eu não entendi a sua pergunta porque eu sou o Estado, ou seja, o empresário se sentia parte do Estado. Uhum. A visão de relação do chinês com o Estado é diferente, ele espera exatamente que o Estado traga para ele uma diretriz para que ele continue seguindo. Uhum. Então, isso é muito concreto dentro da China. Outra vez eu estava vendo também uma entrevista de uma empresária que disse o seguinte, perguntaram para ela o que ela achava do controle da internet, né, que o Estado fazia um controle da internet. A resposta dela foi assim, olha, se o Estado faz isso, é porque o Estado tem bons motivos para fazer, eu acredito no Estado. Então, o mais engraçado é o seguinte, a gente fala, a gente vê as autoridades falando aí, ah, porque a China é uma ditadura, né? E é engraçado porque aqui no Brasil nós não vivemos sob uma ditadura, vivemos por um regime democrático, mas muitos de nós não se sentem representados pelo Estado, né? Isso que uhum. É um paradoxal, né? Uhum. Você vive num regime democrático e você não se sente representado por aquele Estado, mas você vive numa ditadura, o chinês, e ele se sente representado por aquele Estado. Uhum. Então é uma coisa muito engraçada. E aí, dentro da China, eu acredito que essa relação da China com o Estado, ela faz com que essas decisões, por exemplo, e aí a gente estava falando aqui agora há pouco de que não está claro exatamente, é para não é para fazer quarentena, faz quarentena, não é quarentena, e o presidente diz que não é, o ministro da Saúde diz que é. Então sim. A gente fica naquela coisa conflituosa e isso tudo gera um atraso nas ações de enfrentamento à epidemia. Isso que é esse ponto que eu estou querendo abordar. Uhum. E o segundo ponto também que eu vejo as pessoas criticando muito aos chineses, os chineses comem morcego, comem um pangolim, não sei o quê, criaram essa doença, etc. Então, esses hábitos, por exemplo, da China, a gente tem que pensar assim, na história da China, né? A China, na década de 50, 60, passou por um movimento de fome, onde aproximadamente aí, 20 milhões de pessoas morreram, né? Nossa. Na Revolução Gloriosa que a gente tem lá da China, enfim. Pessoal, uma notinha do editor aqui, o professor Ricardo pediu para que a gente fizesse uma breve correção. Na verdade, o termo aqui não é a Revolução Gloriosa, mas sim o Grande Salto Adiante. Fica o registro aqui da correção. E aí, assim, criou-se um hábito de que os chineses, para sobreviver, comiam praticamente tudo que pudessem comer, uhum. né? Isso tá falando de rato, de morcego, de tudo que tiver. Sim. E aí, com o passar do tempo, você tem essas coisas sendo incorporadas na culinária, né? Dizem, inclusive, até alguns estudos aí, não tá claro exatamente de onde é que veio o coronavírus, mas eu já vi, por exemplo, estudos que estão dizendo que veio do animal, aquele pangolim, né? Que é hoje... O que é esse animal? Eu não tinha visto. É como se fosse uma espécie de um tatu, né? Não sei exatamente o que é o pangolim, enfim. Peço desculpas aí se tem alguém da biologia escutando, eu tô falando alguma bobagem. Não, eu nunca tinha ouvido falar disso, mas... É, parece um tatu, eu acho. Eu acho que deve ser da mesma... parece que é um mamífero, né? Eu, desculpa, até nem conhecia esse animal. E aí, é um animal, inclusive... É um mamífero, eu tô vendo aqui na... É ameaçado de extinção. E aí, parece que a manipulação da carne em si, do animal, fez com que esse vírus, ele migrasse, então, para o ser humano e se viabilizasse dentro do ser humano. Então, assim, e agora quem e eu estava lendo sobre onde é que entra na culinária chinesa, né? O pangolim hoje é uma comida exótica e quem come é essa classe emergente da China, né? Porque a China teve um upgrade de renda muito grande nos últimos anos, uhum. Que mantém a tradição, né? De pratos tradicionais, né? Uhum. Então, assim, é uma coisa meio engraçada a gente criticar, enfim... Eu certa vez estava com, por exemplo, uns italianos aqui no Brasil e eu ofereci para eles, eu estava fazendo um churrasco aqui na minha casa e eu ofereci para eles aquele coração de galinha, que é um prato típico aqui nosso. Claro, nós aqui no Brasil comemos coração de galinha. Eles acharam simplesmente nojento, né? Ou que você come coração de galinha, que coisa nojenta. Uhum. O próprio italiano falou isso para mim, né? Olha, Paco, coração de galinha, coisa esquisita, né? Uhum. Então, assim, é estranho também a gente criticar hábitos alimentares de outros países, eu creio que é uma situação mais de fatalidade, né? Claro que talvez agora no futuro a gente tenha que controlar um pouco melhor esses mercados aí, que nem tinha em Wuhan lá, que tipo de animal que está sendo comercializado, que está sendo comercializado. Enfim, acho que são coisas que as autoridades sanitárias chinesas elas vão ter que patrulhar a partir de então. Mas eu tenho muito mais crença, por exemplo, no Estado chinês fazendo esse patrulhamento, porque se esse problema fosse no Brasil, né? Sim. Haja visto, por exemplo, que o Zika vírus aí, até onde eu não sei exatamente qual é a origem do Zika vírus, mas ele se foi descoberto ou foi se propagou de forma mais intensa aqui no Brasil. Então poderíamos dizer que foi uma negligência do nosso povo. É uma questão do Eu, só para complementar, professor Ricardo, aqui uma reportagem do El País, que eu fiz uma pesquisa rápida aqui na internet quando você falava, diz que crescem as evidências de que o pangolim foi o animal de origem do coronavírus. Eu vou deixar, a gente pode deixar aqui no show notes do nosso episódio. De fato, vendo a foto, é muito semelhante a um tatu nosso aqui, né? Não, é um animal simpático, né? Parece um. E acho que tem alguma coisa a ver com as escamas, enfim. Mas essa questão dos hábitos alimentares, de tentar culpar a China, me parece que ela se cria numa narrativa um tanto quanto xenofóbica, né? Exato. De que os chineses seriam os responsáveis disso. E até vai um pouco, assim, em algumas narrativas bem estranhas, de que seria um plano mundial de dominação para destruir a economia e a China estaria por trás disso. Não me parece que existem evidências. Essa teoria é patética, né? Com todo respeito, ela é patética. É tipo, vamos criar um vírus para destruir a nossa própria economia, destruir o resto do mundo e tomarmos a ponta. Eu acho que isso é patético. Não, né? E outra, você tem uma... É algo que é absolutamente incontrolável, né? Você até poderia ter... como ocorreu com outras situações lá do Antrax, por exemplo, que enviavam via carta aquilo e atingia algumas pessoas, mas um vírus, ele tem justamente essa natureza de ser incontrolável, né? E como você disse, é patético, para não usar um outro adjetivo aí, né? Que um pouco mais forte. É que no Brasil sempre se cria essas teorias da conspiração, né? A Copa de 98, o Brasil teria entregado para a França por X motivos, aí 2014, o 7-1, aquele foram a revolta dos jogadores contra não sei quem. Então sempre se cria essa teoria conspiratória, né, no Brasil brasileiro. Eu não sei se talvez até em outros pontos, lugares do mundo isso possa ocorrer, mas aqui no Brasil a gente parece que tem uma tradição da teoria conspiratória, né? Assim, é que é uma forma de muito fácil e simples de você explicar uma realidade que em geral é sempre complexa, né? A gente tenta fazer aqui no Sezuka Talks essas discussões, né? De forma bastante modesta, é verdade, juntando diversas áreas. Hoje a gente está aqui com dois economistas e eu só guiando o papo do direito, mas a realidade é sempre muito complexa, né? A própria economia, os próprios economistas, com todos os seus modelos, enfim, erram, frequentemente erram, hein, professor Rafael? A própria crise de 2008, os seus modelos de medição, enfim, se mostrou que estavam muito errados, né? Então a realidade é sempre muito complexa e talvez essas tentativas facilitadas de explicar a realidade deem algum conforto para algumas pessoas que conseguem tentar enxergar uma ordem ali no caos que a gente vive, né? Perfeito. Não, até frisando isso, frisando essa ideia que está dizendo, tem uma noção muito equivocada entre Estado versus privado. Tipo, aí demoniza tudo que é estatal e endeusa tudo que é do setor privado. Ou vice-versa, tudo que é do setor Estado é bom e tudo que é privado é ruim. Tem essas duas narrativas que são muito simplistas. E por isso que esses que eu chamei de liberais de quermesse ali antes, esses caras, eles, para eles, qualquer coisa que o Estado fizer é ruim. Então, portanto, eles têm já um modelo para eles. Um mantra, exato, um dogma. É. Então, eles podem não entender de nada, mas se o Estado fez, é ruim. E outros também, tem o outro lado, né? Se o setor privado fez, é porque é ruim, porque só quer lucro. Então, tipo, tem todas essas narrativas simplistas que são equivocadas, a gente tem que tentar combater exatamente isso, né? Claro. E a história nos mostra, né, Rafael, que os países que conseguiram conciliar melhor essa sinergia entre Estado e privado, e até colocando aí um terceiro elemento, que é as universidades instituições geradoras de conhecimento, os países que conseguiram conciliar essa tríade aí são os países que se desenvolveram com muito mais rapidez, né? Perfeito. E não só com rapidez, com mais estabilidade também, né, no longo prazo. Isso é importante frisar também, porque não é só desenvolver e depois voltar a decrescer, que é o Brasil, gosta da expressão voz de galinha, né, Ricardo? Professor Ricardo. Que a gente cresce, mas depois decresce, cresce, decresce. E os países... eles crescem menos. Se for olhar o crescimento dos Estados Unidos, por exemplo, ele é um crescimento baixo, mas sempre constante, sabe? Nunca cresce espetacularmente, mas cresce 2%, 2%, 2%, 1%, 2%, e consistentemente. Os países europeus, como Suécia, Dinamarca, Holanda, esses países que a gente considera países desenvolvidos, também seguem mais ou menos a mesma lógica, a Alemanha também. Uhum. Então, é preciso tentar não entrar nesses argumentos simplistas. Uhum. E eu acho que essas ideias também vêm, essas ideias mais simplistas, por até um wishful thinking, ou seja, tu tá inclinado e desejando pensar aquilo. Claro. E aí alguém vem com uma ideia que casa com a tua crença. Bom, aí casou tudo. Uhum. Aí tá fechado, é isso mesmo. Se alguém que tá na TV tá dizendo que aquilo que eu disse tá certo, que já tem medicamento ou coisa do tipo, mesmo que não tenha, isso é um desastre, né? Inclusive sobre esse remédio que está sendo ventilado, a cloroquina, nós não somos da área da farmácia para dizer nada disso. Mas nós, como cientistas que somos, tanto do direito, professor Guilherme Goulart, professor Ricardo na área da economia, a gente sabe que existe uma coisa chamada método científico. Sim, sim. E o fato de conseguir matar o vírus in vitro, mesmo que nós não somos das áreas, a gente sabe que isso não é suficiente para dizer que aquilo é efetivo num ser humano. Isso é óbvio, evidente. A gente não tem... Por exemplo, quem está dizendo que tomem cloroquina, qual é a dosagem de cloroquina que vocês querem tomar? Qual a dosagem? Sim. Qual é o efeito colateral? Claro. Não tem nada disso estabelecido ainda, nesta data que a gente grava, que é 10 de abril de 2020. Pode ser efetivo? Pode ser. A gente não sabe. A gente tem que sempre deixar em dúvida. Isso é o conhecimento científico. E não faz sentido você ser contra um remédio. Não, não existe. Isso não tem nenhum sentido, né? Ideologizar um remédio. É, você não é contra um remédio. Vamos torcer para que o caos ocorra, para que a gente consiga provar uma tese, né? Não faz nenhum sentido. Não faz sentido. Tomara que dê certo. É, mas era o que eu ia dizer. Tomara que de fato, esse remédio tenha, né? Mas a gente precisa de comprovação científica, ponto, né? Certo. E economia, como é a definição de economia? A gestão eficiente dos recursos escassos. Esse recurso cloroquina é um recurso escasso, que ele é cientificamente comprovado que ajuda doenças como lúpus e outras. Uma prima minha tem lúpus, ela ficou sem o remédio dela. Que é uma doença séria, né? Que é seríssima. E por causa disso, por causa desse movimento aí que as pessoas acham que funciona. Talvez funcione, mas não se sabe. Então, não é porque a quimioterapia funciona com pessoas com câncer que todo mundo vai sair fazendo quimioterapia, né? Para usar um extremo Um exemplo aqui, né? Um exemplo extremo, né? Professores, essa nossa conversa aqui, ela poderia continuar por mais bastante tempo. Eu acredito que a gente possa retornar aqui mais para diante para a gente ver alguns dos desdobramentos dessa crise, sobretudo econômicos, né, que é o que cabe à especialidade de vocês. Mas eu gostaria de deixar esse um minuto, dois aí finais para vocês darem as suas considerações finais antes da gente encerrar o episódio de hoje. Começando com o professor Ricardo. Bom, eu acho que é um momento que a gente está vivendo, um momento ímpar, né? Que a nossa, infelizmente, nós estamos vivendo, né? Esses dias eu vi um post falando assim: não gostei de viver momentos históricos, né? Como se fosse a Segunda Guerra, enfim, a gripe espanhola, etc. Não gostei da experiência de viver, gostaria só de estudar depois a respeito como que aconteceu. Mas acho que é um momento assim, primeiro, a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer de fato, mas quando a gente não sabe o que, que vai acontecer de fato, acho que é importante a gente olhar para a história, talvez a história indique para nós um caminho, né, de uma coisa que vai acontecer. Eu vejo que é um momento de bifurcação, onde a gente vai, na sociedade não vai ser mais a mesma depois que sair disso, mas o que, que é não ser mais o mesmo? Eu acho que é um upgrade, né? Acho que é um upgrade, se a gente fizer reflexões, enfim, sobre isso que está acontecendo, a gente vai ter um upgrade como sociedade. Na questão econômica, eu vejo um período difícil, né? Eu vejo um período de... Eu não sei exatamente qual vai ser o impacto dessa crise, vai depender de quanto tempo ela vai durar. Acho que ainda é meio prematuro para a gente falar o que vai acontecer de fato. Mas eu vejo que pela dimensão de como está sendo afetado o mundo, eu também enxergo que logo depois da depressão a gente vai ter um momento de mudança, e aí mudança de patamar tecnológico, de como que as relações se dão, as relações de trabalho, enfim, se a digitalização de tudo vai entrar, né, os meios digitais vão entrar com tudo, com força, cada vez mais, né, a gente está vendo até na educação, né, claro. A educação está vendo uma verdadeira revolução, a educação que sempre foi um setor muito conservador, a gente está vendo agora aulas remotas funcionando, alunos gostando, enfim, a gente está vendo um troço diferente, né? Então acho que isso vai trazer um impacto, e esse impacto ele tende a mudar patamares, e normalmente, pela história da humanidade, a gente vai ter um período aí de prosperidade, creio eu, no futuro, né? Agora, quando que vai ser, como que vai ser, a gente ainda não sabe responder. Perfeito. Professor Rafael. Obrigado, professor Goulart, professor Ricardo, pelo convite. Eu fiquei bem honrado e feliz também por poder participar desse debate legal aqui que a gente teve. Acho que foi um debate bastante bacana. Eu acho que espero que os ouvintes do Sezuca Talks também assim o considerem. Eu gostaria também de dizer que a gente poderia falar sobre isso, sobre dias, tanto sobre questões, isso é uma questão interessante, tanto de posicionamentos ideológicos mesmo, ideológicos barra teóricos, sabe, tipo keynesianismo, liberalismo, questões diferentes assim, que a gente poderia trazer mais até para o nosso ouvinte numa próxima ocasião, talvez, debater esses sistemas econômicos, claro. Esses modos econômicos, mas de qualquer forma, gostaria de deixar aqui duas mensagens finais. A primeira é que eu e o professor Ricardo, mesmo que a gente tenha um pouco uma tradições teóricas um pouco distintas, eu gostaria de deixar bem claro, e o que foi muito, muito gratificante também nesse debate, é o debate civilizado que nós temos, né? Tipo, isso é uma coisa que as pessoas devem ser valorizadas no momento de polarização extrema que a gente está tendo. É verdade. As pessoas podem divergir ou concordar se elas conseguirem conversar sem levar o outro como, sei lá, opositor, né? E por isso que um debate assim é um debate que pode trazer muitas informações positivas e instrutivas para as pessoas. Eu acho que, professor, desculpa interromper, mas acho que esse é inclusive um dos papéis da academia, né? Perfeito. A virtude está no centro, né? Toda unanimidade é burra. Exato. E por mensagem final, então, se você puder, por favor, fique em casa. Perfeito. Um abraço a todos. Então, nós agradecemos bastante aos professores Ricardo Mucilo da Silva, mestre e doutor em economia, com uma tese envolvendo a economia chinesa, e também diretor da Faculdade Sezuca, e o professor Rafael Spengler, mestre e doutorando em economia, professor. Qual é a sua disciplina, as disciplinas que você dá, professor Rafael Sezuca? Métodos quantitativos, economia brasileira, matemática empresarial, finanças internacionais e matemática financeira. Nossa. Nossa, só isso. Esse podcast tem que ser obrigatório na disciplina de economia. Sim, será. Exatamente. Será. Tem que ser uma das tarefas lá, professor. Um abraço aos meus alunos, inclusive. Tá certo. Agradecemos, então. Um abraço aos alunos da instituição. São alunos. A todos os alunos. Isso, isso. A todos os alunos. Então, professores, nós agradecemos a vocês que dedicaram um pouco do seu tempo aqui para colaborar com esse projeto que a gente mantém. Também a todos aqueles que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado e nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Sezuka Talks. Até lá!